Bom, eu aceitei aí a provocação dessa mesa, que é Direitos Autorais versus Direitos do Culto. E então vou tentar passar aqui rapidamente o que eu entendi dessa provocação. Primeiro, eu questiono se direitos autorais e direitos do público são realmente dicotomias ou se a gente pode pensá-los de uma outra perspectiva. Se pensar no direito do público, remeto logo à Carta dos Direitos do Público, né, que reivindica, né, o direito à arte, ao enriquecimento cultural, à capacidade de comunicação, à formação do público, ao uso das novas tecnologias em prol do desenvolvimento criativo, e ressalta, entre outras coisas, que público, autores e obras não podem ser utilizados sem seu consentimento para fins políticos, comerciais ou outros. Então aqui eu já vejo que, não, que você encontra aqui um diálogo dentro da própria discussão sobre direitos do público, do direito do autor e do direito do público. Aí vamos pensar aqui pela perspectiva dos direitos autorais, né? Que também compreendo ser nada mais do que direitos do autor, mais direitos do público. Por quê? Trouxe alguns autores, desde o Alan Souza, que fala que o campo dos direitos autorais é um campo de conflito de interesse. E ressalta basicamente três conflitos desse campo. Os interesses pessoais, que estariam representados pelos direitos morais, né, que é uma parte importante da questão do direito autoral. Os direitos morais seriam então aqueles, os direitos da personalidade, personalíssimos, né? O direito do autor de paternidade sobre sua obra, né? Os laços permanentes que ligam o autor à sua criação, enfim, o direito de ver seu nome vinculado à sua criação, o direito de manter a sua integridade de sua criação, de divulgá-la ou não, de arrepender-se. E que são direitos, por serem direitos de personalidade, são direitos intransferíveis, né? Intransferíveis porque nascem com a criação e ligam o autor permanentemente a ela. São imprescritíveis, enquanto aquela obra existir, ele será o autor, a não ser que ele queira, no seu direito de arrependimento, modificá-lo ou retirá-lo de circulação, e renunciar. O autor não pode, enfim, pela ideia do direito moral, renunciar à sua criação. Bom, aí um outro campo de interesse seria os particulares, então, que se diferenciam dos pessoais, porque aí a gente está falando dos direitos patrimoniais, ou seja, a gente está falando dos direitos econômicos, né? Dos direitos de exploração econômica daquilo que foi criado. E esses sim direitos que podem ser transferidos, como bem vimos agora no vídeo apresentado anteriormente, né? Eles podem, o autor, ele não precisa, ou ele não necessariamente é quem é o titular dos direitos de exploração econômica da sua obra. Ele pode transferi-lo a terceiros ou intermediários. São também direitos limitados no tempo. Segundo a nossa lei de direito autoral, duram por 70 anos, por mais 70 anos após a morte do autor ou após a divulgação da obra, no caso das fotografias e obras audiovisuais. Então tem um tempo. Depois desse tempo, extinguem-se os direitos patrimoniais sobre a obra e ela passa então a ser de domínio público. Lembrando que os direitos morais continuam a existir, né? E um terceiro campo seria os interesses públicos, ou seja, os direitos da coletividade. Quer dizer, não dá para a gente pensar em direito autoral sem pensar que nós estamos discutindo um campo de conflitos que envolve o interesse pessoal, o interesse do autor com a sua criação, os interesses particulares e os interesses econômicos, que nem sempre são o autor, como vimos, podem ser transferidos, então temos um outro ente desse processo, e os interesses públicos, que são, enfim, aqueles que vão absorver aquela criação, os direitos da coletividade. Vamos falar um pouco mais dele um pouco mais à frente. Antes, queria pegar um outro autor, que é o Guilherme Carboni, que aí discute direitos autorais, discute as funções do direito de autor. Vamos de novo ver que o interesse público e o direito do público está dentro da perspectiva do direito autoral. Ele fala, então, da função a função do direito autor pode ter uma função promocional, ou seja, o direito do autor existe para estimular a criação intelectual. Isso está absorvido na nossa Constituição, no artigo 216, parágrafo 3º, que diz: a lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. E um dos meios pode ser, um instrumento disso, pode ser o direito autoral. A função econômica, que a gente acabou de ressaltar, e aí eu destaco dois artigos da Constituição Federal, que ressaltam, então, isso, o 5º, inciso 27, que diz que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras transmitidas aos seus herdeiros pelo tempo que a lei fixar, e o 28, que diz que são assegurados nos termos da lei o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, os intérpretes e as respectivas representações sindicais e associativas. A nossa lei 9.610, que é a lei em vigor hoje dos direitos autorais no Brasil, então ela absorve o que a Constituição diz, informando que é necessária autorização prévia e expressa do autor ou titular do direito para qualquer utilização da obra. Exatamente o que o Creative Commons faz. O que ele faz é isso, só que o que pressupõe que o autor define e distingue a forma de utilização possível da sua obra. Mas nós não estamos fugindo do mesmo escopo. E aí define alguns usos que são sujeitos a necessitar de uma autorização. A reprodução, que envolve toda a cópia ou armazenamento permanente ou temporário de uma obra. Então, desde uma cópia física a uma cópia digital, no caso do temporário, inclusive, né? Streams e tal. Isso é um direito de utilizar, é um uso da obra, isso requer uma autorização segundo a nossa lei, que vai espelhar o que a Constituição Federal diz. A distribuição, venda, alocação ou qualquer outra forma de transferência da obra. A comunicação ao público, que envolve a execução pública, no caso da música, toda vez que uma música é executada publicamente, então incide sobre essa obra um direito de execução pública, que é diferente de um direito de reprodução, que é diferente de direito de distribuição. A lei diz que para cada uso faz-se necessária uma autorização. Exibição, no caso dos filmes, né? Um filme, ao ser exibido, incide sobre ele também determinados direitos. Um filme a ser exibido incide sobre ele direitos de exibição e direitos de execução. Porque a música que está sincronizada naquele filme, ela, ao ser executada publicamente, incide sobre ela um direito de execução da música para os autores daquela música, porque aquilo é entendido como uma execução pública. E representação, no caso de obras cênicas, por exemplo. Existem outros usos: tradução, adaptação, uma série de outras possibilidades de uso de uma obra. Todos esses usos requerem um determinado tipo de autorização do autor. A função política dos direitos de autor, enfim, isso. O direito autoral como um instrumento de política pública que promova desenvolvimento cultural, econômico e tecnológico, veja bem, se estamos falando dos direitos autorais num escopo mais amplo, que envolva os direitos do autor e do público, nada mais é justo de pensarmos que é necessário ver isso estrategicamente e entender como um instrumento de política pública. Afinal, o direito autoral ele é um guia fundamental, né, nas relações de criação, produção, distribuição, consumo e fruição de bens culturais. Toda a cadeia de produção, distribuição, consumo envolve algum tipo, permeia, essa cadeia está sendo permeada por algum tipo de direito autoral. Então, nesse sentido, a função política é importante. E, por fim, mas não menos importante, a função social do direito do autor. E aí, eu destaco o artigo 5º, inciso 23 da Constituição, que define o princípio da função social da propriedade. Então, ao mesmo tempo que o artigo 5º define ser um direito exclusivo do autor, define isso como uma propriedade, o inciso 23 fala que a propriedade, toda a propriedade atenderá a sua função social. Então, a partir daqui, a gente vê de novo que dentro do escopo do direito do autor, nós temos o direito autoral e o direito do público. Ainda resgatando a nossa Carta Magna, a gente pode ver artigo 215, direito de acesso às fontes da cultura, é direito de todo cidadão acesso às fontes da cultura nacional, direito de acesso à informação, direito à educação, quer dizer, são direitos que estão lá, presentes na nossa Constituição, tanto quanto o direito exclusivo do autor de dispor da sua obra. Fazendo então, pensando pela perspectiva da função social da propriedade, pode-se entender que o proprietário tem o direito de usar, de expor e fruir de seu bem, desde que preservada a sua correspondente função social. Ou seja, não pode impedir ou criar dificuldades para que o conjunto da sociedade tenha acesso à cultura, à educação, à informação e ao conhecimento. Bom, como que isso então pode ser revelado dentro da estrutura do direito autoral? Primeiro, a questão do prazo, né? Quer dizer, o prazo de duração do direito patrimonial. A existência de um prazo é para que se possa, em algum momento, aquilo que foi dado ao autor retorne à sociedade na forma do domínio público, onde, ou seja, que toda a coletividade possa ter acesso àquela obra, um acesso ilimitado àquela obra, sem nenhum tipo de necessidade de autorização para isso. Isso se revela também nas limitações ao direito patrimonial, que são tão importantes quanto os direitos em si, que são aquelas possibilidades de usos de uma obra protegida sem que seja necessário pedir autorização. Pode se revelar também o meio de licenças compulsórias. A nossa lei autoral hoje, ela não possui o instituto da licença compulsória. Isso, inclusive, está no escopo da discussão da reforma da lei. Que seria o quê? Por exemplo, uma obra, um livro que está fora de catálogo e que a editora não tem mais interesse. Ela é detentora dos direitos patrimoniais sobre aquela obra, mas ela não tem interesse em editar. Mas é possível que um outro ente tenha interesse. Quer dizer, então, se os entes entre si não conseguem a negociar isso, é possível uma intervenção estatal no sentido de dispor uma licença compulsória para que aquela obra seja, então, editada e colocada à disposição do público. Claro que com os devidos pagamentos ao detentor dos direitos patrimoniais sobre ela. Isso vale também no campo das artes plásticas, é uma discussão recente, que temos acompanhado, de herdeiros que têm cobrado exorbitâncias para permitir exposições, mostras das obras do artista. Né? Normalmente quem tem é o herdeiro, é o artista. O artista quer mais é ver sua obra livre, disponível, uma toda que não é. Ele morre aí, o que sobrou é o interesse econômico sobre aquela obra. Geralmente um espólio grande, né? O terra pode deixar muito herdeiro, e aí a coisa pega na briga. E normalmente a visão do herdeiro é uma visão contrária à visão do artista. Então o que se observa em alguns casos é que os herdeiros estão pedindo valores exorbitantes, às vezes até, por exemplo, a obra ela é uma obra de um museu. O museu quer colocá-la numa exposição, mas ele quer também os direitos de poder, por exemplo, fazer um catálogo com aquela obra. Ele pode colocar a obra em exposição porque ele detém a obra, mas ele não tem esse direito de colocar, de fazer um catálogo com as imagens daquela obra, porque ele precisa da autorização do titular, no caso, os herdeiros. E o herdeiro é ali que ele pode se pegar, e tem se pegado em alguns casos. Bom, aqui pode caber uma licença compulsória, se ficar configurado que isso está impossibilitando que a obra chegue ao público, e uma exigência de que ela então seja disponibilizada. É um instituto novo para nosso regramento jurídico, mas estudando com bastante carinho. Mas hoje a nossa lei brasileira não permite. E, por fim, as limitações aos contratos entre autores e investidores ou intermediários. Quer dizer, ao mesmo tempo que existem, que a lei permite a transferência dos direitos patrimoniais, faz-se necessário também criar-se instrumentos que limitem essa relação de forma a poder estabelecer uma relação mais igualitária entre o autor e o detentor do poder econômico, que é quem vai, no final das contas, mandar a relação. Na nossa lei autoral, ela é um pouco desequilibrada nesse aspecto. É uma lei que autoriza de forma muito frouxa a questão da cessão dos direitos, ou seja, ela permite, sem criar estruturas que possam regular isso, permite que o autor ceda os seus direitos patrimoniais. A cessão é uma transferência total e definitiva. Então, o que a gente tem é que começa a se criar um campo em que, na verdade, os detentores não são mais os autores. Né? Você tem, na verdade, a grande maioria das obras hoje de circulação, elas estão nas mãos de pequenos grupos, de poucos grupos econômicos, detentores dos direitos patrimoniais sobre essa obra. Ou seja, quando a gente pensa em proteção ao direito autoral, a gente acaba indiretamente protegendo mais o intermediário do que o autor. Então, faz-se necessário limitações desses contratos. Bom, eu botei um quadro um resumo do que é, onde estão os intermediários aqui. Pensando no caminho da obra até o público, quer dizer, do autor, que é o titular primígio dos direitos, até o usuário, que seria o público, essa obra ela vai passar sempre para chegar ao público, ela passa normalmente por uma relação contratual. Não obrigatoriamente, mas a prática do mercado é essa, enfim, está constituído dessa forma. Dependendo do uso, se for uma reprodução, por exemplo, uma reprodução musical ou literária, é então feito um contrato onde é cedido, ou enfim, é dado uma autorização, uma licença a editores literários ou musicais, que então passam a ser detentores daqueles determinados direitos de reprodução sobre aquela obra e fazem intermediação com o público. No caso da distribuição, a gente tem então os produtores de fonogramas ou de obras audiovisuais, que passam a ser então detentores dos direitos de uso daquelas obras para a distribuição. E no caso da comunicação ao público, as associações de gestão coletiva de autores. No caso aqui, mais fácil a gente identificar o mercado de central de arrecadação e distribuição e as suas associações. Na verdade, o mercado não é uma associação dos autores, ele é um escritório criado para congregar todas as associações e fazer simplesmente a cobrança e a distribuição para as associações. Essas sim é que tem a procuração dos autores para a administração dos seus obras. No que tange comunicação ao público. Lembra que eu falei lá que cada uso uma autorização. Ou seja, uma mesma obra, ela pode ter autorizações de reprodução para o editor, de distribuição para o produtor e de comunicação ao público para uma associação de gestão coletiva. Bom, com relação às limitações, que eu citei que é um dos instrumentos de equalização dos interesses sociais, da função social da propriedade, a nossa lei, então, eu trouxe alguns, são mais do que esses incisos que o artigo 46 da nossa lei define, como limitações aos direitos do autor ou seja, caso de que não constitui ofensa aos direitos autorais do seu uso. Então, lembrando quatro exemplos mais clássicos aqui das nossas limitações, a reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por esse sem uso de lucro. A figura do pequeno trecho é uma incógnita na nossa legislação e o campo até hoje não definiu o que seria, o abrigo. Isso foi, obviamente, isso entrou na Constituição do grande lobby, entrou na nossa lei de 98, como grande lobby da indústria editorial, que conseguiu no último momento incluir essa expressão pequeno trecho, é uma das poucas legislações, se não a única do mundo que define isso, com medo de, especialmente da questão da reprografia, né? A reprodução, outra limitação seria a reprodução em qualquer obra de pequenos trechos de obras pré-existentes. Diferente do outro caso, aqui é para a criação de uma nova obra. Você cria uma obra utilizando trechos de outra obra. Isso é uma limitação que já está prevista na nossa lei. Seria um termo, em termos disso. Ela é dito quase aqui. Claro que tem que sempre se observar a questão de que a reprodução não prejudica a exploração normal da obra. Tem que ser uma questão de pequeno trecho. A disjunção entre, por exemplo, santiar, mas às vezes você faz um novo arranjo, utiliza quase a área inteira da música, aí já tem questionamento aí nos limites disso. Tá? A reprodução do sistema Braille sem fins comerciais. E a representação teatral e execução musical dentro de casa ou para fins exclusivamente didáticos nos estabelecimentos de ensino. Então, são algumas das limitações, o artigo 46 é um pouco mais extenso, que não há necessidade de autorização e que existem justamente para poder equalizar o sistema do direito autoral. De novo, direito de autor mais direito do público. Mas, porém, uma avaliação nosso capítulo de limitações, nos faz perceber que a nossa lei realmente é uma lei restritiva, especialmente se você vai fazer um estudo comparativo com outras leis do mundo, é com certeza uma das mais restritivas do mundo. Não permite, por exemplo, o uso educacional para pesquisa que não esteja dentro, vinculado estritamente à questão do ambiente escolar. Aqui a gente poderia até usar o exemplo do ensino clubes, né? Quer dizer que tem uma função, mas se não acontece dentro do ambiente escolar, não pode se beneficiar do artigo 46. A cópia privada de música para efeito de interoperabilidade, por exemplo, eu adquiro um CD e quero passar para o meu computador o meu MP3 player, eu vou fazer, mas eu não posso fazer. Quer dizer, é legítimo, mas não é legal. É meu, eu comprei pelo Ubuntu. A mesmo caso da cópia de filme, é algo que, assim, segundo nossa lei, desde o tempo dos nossos pais, nós lembramos que se copia em fita VHS. A novela, o filme que passou no sábado à noite e você veio para a festa, se faz, mas a lei não permite. Aquilo é igual, é uma cópia, uma reprodução. Uma reprodução é uma nova utilização. Não é a utilização que a televisão tinha para exibir aquele filme. Então, se a limitação não existe, é ilegal. A mesma coisa para textos e fotos, enfim, e a questão da digitalização para efeitos de conservação, por exemplo, hoje uma biblioteca, se ela tem um livro que ainda não quer em domínio público e está se deteriorando, e ela quer fazer uma digitalização daquele material para que o acesso seja feito de uma forma digital, por exemplo, e assim ela consegue manter o original, ela não pode fazer, porque isso não está permitido na nossa lei autoral. Então, por isso dizemos que ela é uma das leis mais restritivas do mundo. Com relação à cópia privada, fizemos uma pesquisa nos países que compõem a rede internacional de políticas culturais, mais os Estados Unidos, que não compõem essa rede, para observar quais países que permitem a cópia privada. E aí esse mapa vai mostrar para a gente, em verde, os países que permitem, que têm o Instituto da Cópia Privada. O que é o Instituto da Cópia Privada? O Instituto dá de você fazer uma cópia para o pessoal e sem intuito de lucro de um material protegido. Que é o que eu estava discutindo agora dessas impossibilidades e essas questões dos bruxos que são legítimas, mas não são legais. No Brasil é um dos poucos desse grupo de países, na verdade desse grupo de países é o único que compõe esse grupo de países que compõe aqui, mas só por isso que não permite a cópia privada. Uma parte muito considerável desses países permite a cópia privada e cria um outro instituto, que é o Instituto do Gravame. É um instituto de uma remuneração compensatória, ou seja, uma taxa, um valor que incide sobre produtos que possam viabilizar a reprodução digital. Então, um CD, uma mídia, um CD virgem, uma fita digital, um aparelho gravador de CD, um hard disk, pendrive, são mídias que permitem a cópia. Então, incide sobre essas mídias uma taxa, um valor, que incide, na verdade, na indústria, no valor ou no ato exportador ou na indústria, não é lá na ponta. Então, esse valor ele é recolhido e ele é repassado para entidades de gestão coletiva que, então, fazem a distribuição pelos autores como uma forma de compensar o estouro que a cópia privada tem a partir do advento das novas tecnologias digitais. Permite de forma muito fácil a cópia. Isso é um caso que nós estamos estudando, e não existe consenso nem dentro do governo sobre a criação desse instituto do avanço. Normalmente se ainda vai para a consulta pública, quando a gente apresentar um projeto, para uma discussão, se é o caso ou não, da gente implementar isso no Brasil. A gente acha que a cópia privada não precisa, tem que ver se vai haver uma remuneração compensatória. Bom, então essa lei restritiva que eu acabei de desenhar para vocês, uma lei em que os interesses do público talvez estejam aquém dos interesses do autor, é uma lei que acaba criando conflitos bem fortes no campo, e trouxe alguns exemplos, certamente bem conhecidos de vocês. No caso, no campo da audiovisual, que é o exemplo do Cine Falcatrua, por exemplo, né? A questão dos cineclubes e outros espaços alternativos de exibição sem fins lucrativos, que são alvos frequentes de ações intimidatórias. A questão da própria restrição à difusão cultural, se formos observar que 92% dos municípios brasileiros não possuem salas de cinema convencional. Que as redes de exibição são ocupadas majoritariamente pela produção estrangeira, que cerca de 90% dos filmes estão concentrados em combustíveis. A restrição, por exemplo, a questão dos cineclubes, ou seja, a exibição, com fins de formação de clube, pesquisa, educativo e tal, fora de um ambiente escolar, é ser proibida por lei, é uma restrição que, no mínimo, agrava-se. Ou pelo menos dificulta a reversão desse quadro. E aí temos exemplos também no campo do livro, com as ações intimidatórias contra a reprodução nas universidades. Temos exemplos no campo da música e também do audiovisual, como o monopólio do serviço de licenciamento de obras musicais para execução pública, que é dado ao ECAD, mas que tem se provado deixado de conflitos e confusões. Basta observar que hoje estão mais de violações de condenas utilizadas contra o ECAD e uma queixa frequente tanto de autores quanto de usuários contra a falta de transparência da entidade. Isso existe porque a lei de 98 ela cria o ECAD, mas tira, acaba com um órgão que existia, né? Então, que era o Conselho Nacional de Direito Autoral, que era um órgão público, que tinha a função de atuar no campo como fiscalizador, um regulador do campo. Então, é criado um monopólio, mas não é criado nenhuma agência de regulação para esse monopólio. Então, existe hoje um poder muito grande, né, dos autores, que tem o poder de definir como, quando, para agir no campo, e nenhum tipo de ação estatal que possa regular e supervisionar isso. A dificuldade de criação de outras sociedades de gestão coletiva, por exemplo, a questão do audiovisual, existe uma vontade da criação de associações de diretores, roteiristas, mas em função das altas taxas que são cobradas pelo mercado para a questão da exibição pública de filmes, inviabiliza um campo como ele é hoje, que se cobre mais do que o 5% que o mercado cobra dos exibidores, por causa da música. Então, assim, você você tem 5% da música, não tem nada com o diretor, o roteirista. É necessário equalizar isso, pensar num sistema que talvez não tenha esses 5, mas divida-se melhor esses 5 entre o músico, que tem o seu dinheiro, e o roteirista, o diretor, e todos os autores da obra visual. E aí ali a questão da falta de supervisão do Estado, desde o filme CNDA, como eu acabei de falar, que é um caso raríssimo no mundo. Bom, rapidamente, o cenário do setor autoral no Brasil hoje é um cenário que nós identificamos como um cenário de baixa institucionalização do setor autoral no Estado. O Estado, ou seja, o Estado não tem uma institucionalização que permita uma atuação eficaz no campo, e um marco legal inadequado, que gera então a fragilidade tanto do sistema legal como institucional brasileiro e torna o Estado incapaz de atender com eficiência e eficácia essa área autoral. Isso fez, a partir dessa avaliação desse campo, nos fez então discutir com a sociedade, e isso também é uma demanda da primeira Conferência Nacional de Cultura de 2005, um dos eixos que foram mais votados na conferência era a demanda por a discussão pelo direito autoral. E então nós criamos o Fórum Nacional de Direito Autoral, que começou em 2007, com um seminário que aconteceu no Rio, chamado Direitos Autorais do Século XXI, com o objetivo de debater com a sociedade essas duas questões. É necessário a revisão da lei de legislação existente? É necessário redefinir o papel do Estado de campo? Foram as perguntas que a gente levou para a sociedade por meio de uma série de seminários e outros eventos de discussão que se concentrou. Todos esses seminários, eles foram transmitidos em tempo real pela internet e eles estão lá disponíveis no nosso portal. Então, quem quiser uma informação, acessar uma palestra, elas estão lá registradas. Você acessa o vídeo, você baixa o texto e a partir da semana que vem a gente está com os anais disponíveis também. Formatamos os anais de todos os seminários que vão estar disponíveis. Tá? O endereço é o site do Ministério da Cultura, no link direito_autoral, ou entrando lá na página do YouTube da Cultura, tem lá o link direito autoral. Aqui foram os seminários que foram realizados desde 2008, no ano passado, e também além deles uma série de consultas setoriais que a gente fez com representantes de todos os setores envolvidos. E aí, voltando ao cenário, com relação à baixa institucionalização do setor, o que nós temos feito? Quer dizer, primeiro entender que o setor autoral do Estado, desde 76 a 1990, tinha um órgão chamado Conselho Nacional de Direito Autoral, que era um organismo de consulta e fiscalização do setor autoral, vinculado primeiro ao MEC, depois com a criação do MIC em 85, passa por MIC. Em 90, ele é desativado, quando o Collor transforma o Ministério da Cultura numa secretaria e desativa uma série de vinculados ao Ministério. E depois, mesmo com a retomada do Ministério, o CNDA não é retomado. Então ele fica no limbo até 98, quando a nova lei de direito autoral extingue oficialmente o CNDA. De 98 até 2002, o setor passou a ser um um serviço dentro do Ministério que contou durante muito tempo com um servidor que atendia, mas sem muita possibilidade de atuação no campo. A partir de 2003, com a entrada do ministro Gilberto Gil, passa a ver um incentivo ao setor. Gil, por ser músico e por viver a questão dos direitos autorais, né, na pele, tinha uma compreensão, tinha uma temas desde o grande sobre a questão, e incentiva bastante então, o setor, que passa a se fortalecer. Primeiro é criada uma gerência, depois essa gerência se transforma em uma coordenação geral, e agora na gestão de Juca Ferreira passa a ser então uma diretoria de direitos intelectuais. É criada agora em 2009, no âmbito da Secretaria de Políticas Culturais. Então é criada uma diretoria que passa a ter três coordenações: uma que vai discutir a questão da difusão do direito autoral para acesso à cultura, uma outra específica para pensar a gestão política e a mediação de conflitos no campo, e uma terceira para a regulação. Ou seja, cria-se agora uma estrutura que começa a dar ao Estado um poder, um fôlego maior para poder discutir isso com a sociedade, apesar de que ele ainda não tem um papel definido pela lei. Seria então o próximo passo, pensar que o nosso marco legal é inadequado. A nossa discussão com a sociedade no âmbito do fórum fez-nos entender que sim, a sociedade entende que o marco legal é inadequado. E por isso, compilamos toda essa discussão e estamos propondo uma reforma da lei autoral. Não é uma nova lei, é uma reforma. Ela leva em consideração as demandas e os problemas apontados por diferentes interlocutores e ela procura, por ser uma reforma, então, manter a estrutura da lei atual, mas procurando cirurgicamente mexer naqueles pontos mais delicados. As motivações, então, foram o desequilíbrio entre os direitos dos titulares e os direitos dos membros da sociedade de ter acesso ao conhecimento e à cultura, tema aqui dessa mesa. O desequilíbrio entre a relação entre os criadores e os investidores intermediários, né, que é marcada por uma ascensão total normalmente dos direitos dos criadores para os investidores, e pensando que os criadores são nacionais e que os grandes meios que atuam, especialmente na área do audiovisual e da indústria fonográfica, são estrangeiros, a gente está, na verdade, fazendo um desequilíbrio na nossa balança comercial também, porque é dinheiro que sai rapidamente para as mãos de empresas estrangeiras. E a ausência do papel do Estado na promoção e proteção de direitos autorais no país. Então são os três eixos que nós procuramos atacar nessa proposição de uma reforma da lei autoral. Como disse, são as propostas, as principais alterações, então, elas dividem bastante em três grupos: correção de erros conceituais e da técnica legislativa, principalmente alguns dispositivos que são fontes de incerteza, que causam interpretações jurídicas diversas, inclusão de alguns novos dispositivos em termos de que ali é omissa ou aborda de forma desequilibrada, e a concretização da técnica legislativa contemporânea consagrada na Constituição, que é de pensar também nessa lei num escopo maior de marcos legais que regem a questão que regem a sociedade, especialmente para o civil. A lei atual ela foi construída de forma a ser, com a possibilidade de ser interpretada de uma forma um pouco separada do escopo legal que rege a sociedade brasileira. E isso gera um excesso de poder para uma legislação que deve ser enxergada à luz de todas as outras. Isso é um exemplo, claro, disso está no que a gente, na proposta, eu vou apresentar para vocês somente, até porque só tenho 3 minutos, alguns artigos a como que a gente está pensando a revisão. Não vou entrar na revisão como toda, até porque ela vai ser objeto de consulta pública. Achamos que agora, no início do segundo semestre, ela deve ter uma consulta pública, e os senhores vão ter a possibilidade de analisá-la e, quem sabe, propor algumas alterações naquilo que acharem que, no caso, não visto contente. Pondo e Finalizo, acho que um pouco retomando a questão de que eu acredito que os direitos autorais são também os direitos ao futuro, não só ao autor. E se isso não está totalmente expresso nos marcos legais que regem o direito autoral no Brasil, nós, do Ministério da Cultura, entendemos que precisa ser melhor explicitado e estamos trabalhando nesse sentido. Conforme já falei, isso é uma proposta de alteração do marco legal que passará, além da consulta pública, pelo Congresso Nacional, e é muito importante que a sociedade continue participando e faça pressão sobre o que deseja realmente que seja sendo respeitado. Obrigado. Pessoal, como de praxe, foi quebrado o protocolo. Vou passar a palavra para o Claudinho, que vai falar sobre os direitos do público. Okay. Falamos sobre os direitos do público até agora. Tem sido muito salutar a presença dele. Nos nossos encontros, já falei com ele que existem duas novas demandas, que é do Goiânia e do Fórum Audiovisual do Maranhão. Ele já solicita que seja feito formalmente, porque a agenda está.